Oh, glória a Deus. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te moldar. Será para o teu crescimento. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, completa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem lhe ter por perto. A obra depende do seu Criador. Oh, glória. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer. Puxo o